Lima Juliette, Lima Cheque Trem. Ok, livre pouso, 1-7, vento 1-30 graus, 0-6 dúzia. Gestão 09, backtrack autorizado, informe Silvana Pista, Lima Juliette Lima. Bom dia. Controle Salvador, boa noite, o Papa Papa Alfa Tango Tango, iniciando a descida corrente da Delta. Alfa Tango Tango, informe a distância de Salvador. Afastado em 60 milhas de Salvador. Ok, inicialmente, chegada será bom, se desça para o nível 080 inicialmente. 080 para o Alfa Tango Tango. Uma ativação de transponder 5054, aguarde identificação radar. Tango Cente. Tango Tango, controle, informa-lhe que a operação será efetuada na pista 17, pista 10, impraticável devido a obras. Inicialmente na chegada a Bonfe, após posição Bonfe, proa do NDB Salvador, para o procedimento NDB, pista 17. Gente, o Alfa Tango Tango propõe cancelamento completamente visual e prosseguir com, na proa do VOR para pouso da 17. Gente, entendo que está modificando o plano para visual, então desça com referências visuais, altímetro 0013 inicialmente para 2.500 pés. Alfa Tango Tango. Gente, 2.500 para o Alfa Tango Tango. Certo, acione o transponder 5054, ainda não recebo. Gente, já estacionado 5054.

Tango Tango, controle, informe a sua altitude. Está passando agora 040, afastado em 19 milhas. Entendi. O Alfa Tango Tango está completamente visual com o aeródromo. Entendi. Controle, autoriza o Alfa Tango Tango a 1500. Referências visuais afirmativo. Tente, está passando 030 para 1500, o Alfa Tango Tango. Tango Tango, chame a torre, frequência 1-1-8, meia dúzia. Tente, 118, meia dúzia, para o Alfa Tango Tango, grato, boa noite. Torre Salvador, boa noite ao Papapapa, Alfa Tango Tango. Boa noite, Alfa Tango Tango, informe na final normal, bolo 7, vento 130 graus, 07 nós. Tente informar a final normal da ONU 7, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, qual atitude que mantém? Está passando 2.500. Ok, gente. Sinal normal, baixado e travado, papapá, Alfa Tango Tango, da noite 7. Alfa Tango Tango, está autorizado o pouso na pista 17, vento 130 graus, 07 nós. Sente livre pouso para o Alfa Tango Tango. Estação Solar, frequência livre, boa noite, Alfa Tango Tango. Obrigado, boa noite.